Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui fazer uma breve introdução teórica às explicações que eu estou dando sobre a situação brasileira no Diário do Comércio, que começa com esse artigo A Oligarquia contra o Povo. Eu aqui posso explicar coisa que no jornal não tem espaço para explicar e dá toda a retaguarda teórica na qual eu estou me inspirando para escrever essas coisas. É claro que à medida que a situação no Brasil ela se radicaliza e os ânimos ficam mais irritados, as pessoas tendem a se apegar, vamos dizer, a posições imediatas que expressam o seu desejo de que as coisas aconteçam deste modo ou daquele modo. Mas nós não podemos deixar nos impressionar por isso e temos que continuar analisando as coisas do jeito que elas são, sob todos os seus aspectos, inclusive os mais contraditórios, ainda que isso desagrade ou irrite os verdadeiros crentes desta ou daquela posição, não é isso? Então, esses dias, por exemplo, eu estive fazendo algumas observações sobre Forças Armadas, que são estritamente verdadeiras, porque correspondem a fatos que eu assisti com esses dois olhos, não é isso? E evidentemente então os patriotas fardados e civis começam a bater no peito e ser muito verde e amarelo, tocar trombetas, etc, etc, e gabar-se do seu patriotismo e de que estão sempre preparados, não sei para quê. Evidentemente eu não estou negando nenhuma das suas virtudes reais ou imaginárias, nem elas me interessam no mais mínimo que seja. Mas o que me interessa é a realidade dos fatos, não é isso? E eu contei ali, com notas no Real Talk, no Facebook, a experiência que eu tive na década de 90, convivendo com muitos oficiais militares durante anos, por causa da redação do livro Exército na História do Brasil, que evidentemente o meu contato com os militares se ampliou para muito além disso. Eu acabei dando várias conferências ali na Escola de Estado Maior, na Escola de Guerra Naval e assim por diante. E no Clube Militar do Rio de Janeiro, no Clube Militar de Belo Horizonte e muitos outros. Então foi um contato muito intenso e deu para compreender muita coisa da mentalidade das pessoas. Naquela época eram muitos os oficiais que diziam que eu estava com teoria da conspiração, que o comunismo tinha morrido, isso tinha acabado, que o panorama do mundo era outro, que agora não tinha mais o conflito leste-oeste, sim norte-sul, era ricos contra pobres. Né? Havia um grupo de oficiais bastante influente, chefiado pelo general Meira Matos, que achava que era preciso aliar-se com o PT e a demais esquerda, e o restante da esquerda, para combater o governo FHC, que estava boicotando as Forças Armadas. Tinha as ideias mais estapafúrdias. E, é claro, o número dos que entendiam o que eu estava dizendo não era muito grande. Tá certo? Alguns ficavam felizes, porque afinal de contas eu defendia as Forças Armadas nos artigos que eu escrevia, defendia a honra das Forças Armadas, desmentia falsas acusações que eram feitas, sobretudo relativas ao período do regime militar, e por mais que gostassem de mim, muitos não concordavam. Por exemplo, quando veio essa proposta hedionda do Ministério da Defesa, e antigamente os comandantes das três armas eram ministros, faziam parte do governo, agora eles iam sair, perder o estatuto de ministro e começar a obedecer ordens de algum sujeito que, obviamente, seria algum emissário do Foro de São Paulo, como esse palhaço desse Jacques Wagner. Isso tudo era inevitável, eu explicava para eles. Um dia eu quase me peguei aos tapas com um coronel que defendia bravamente a criação do Ministério da Defesa. Então eu tentei explicar o máximo que eu podia. Os que entenderam foram poucos. Eu acho que o primeiro foi o general José Fábrega. Ele entendeu a importância daquelas coisas que eu estava dizendo sobre o esquema gramsciano, etc, etc, e escreveu um artigo que teve muita repercussão no meio militar. Depois veio o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, escreveu dois livros. Ele começou a estudar Antônio Gramsci 24 horas por dia, escreveu dois livros excelentes a respeito. Mas não esqueçam, o general Coutinho morreu totalmente desiludido com as Forças Armadas, especialmente com o Exército. Esse pessoal não vai fazer nada. E eles deixaram o tempo passar e deixaram, até que a coisa começa a tomar as proporções de uma possível guerra latino-americana, né? E as reações continuam sendo francamente idiotas, porque diante dessa ameaça do Evo Morales de atacar o Brasil, se a Dilma for destituída, eles começam a dizer, ah, o exército da Bolívia não é de nada, nós damos conta disso com um sopro, etc, etc. Falo, bom, o problema não é esse, o problema é que o Evo Morales não está falando por si, ele está falando pelo Foro de São Paulo inteiro. Né? Então é Bolívia, é Argentina, é Cuba, é Venezuela, etc, etc, etc. E daí não é com um sopro que se vai acabar com isso. Na semana anterior ao do Evo Morales, um alto dirigente do Foro de São Paulo já estava dizendo, não, nós aqui no Foro de São Paulo vamos criar um esquema latino-americano, um esquema continental para reagir à ascensão da direita no Brasil, etc. Então os caras estão planejando uma coisa bastante articulada, e reagir com bravatas a isso é coisa, francamente, de criança. Tá certo? Então, eu não estou vendo nenhuma análise séria do problema. Pode ser que estejam fazendo análise lá dentro da Escola de Comando de Estado, mas eu não sei, faz tempo que eu saí de lá. Mas, em geral, o que eu vejo é os militares adiando uma ação que, se fosse tomada ainda, vamos dizer, até o ano 2000, até 2005, não precisaria ser um golpe militar, nenhuma intervenção, bastaria alguns pronunciamentos enérgicos para mudar totalmente o rumo das coisas, impedir que chegasse onde chegou. Então, fica esta impressão. Eles esperaram que a coisa se agravasse propositadamente, porque numa circunstância de guerra, evidentemente, os militares assumem a dianteira e eles se tornam os líderes do país, inevitavelmente. Então, estão torcendo para haver uma guerra para eles daí tomarem o poder. Então, essa aí é apostar no pior e, vamos dizer, sacrificar a nação, tá certo? Em vista da ascensão de uma determinada corporação, que então vai aparecer como a salvadora da pátria. Se foi isto, foi uma ideia criminosa, né? Para dizer o mínimo. Quer dizer, você deixa você só tem um remédio que só pode ser aplicado in extremis, então você espera o paciente chegar até as portas da morte para daí você entrar com o remédio salvador em vez de tentar um tratamento antes. Né? É um pouco isso. Eu não garanto que tenha sido isto, mas é uma hipótese e me parece bem, bem razoável. E assim por diante. A situação, então, ela vai se complicando na medida em que, à medida que os ânimos se acirram, a dose de inteligência circulante diminui e a possibilidade de você compreender o que está acontecendo também diminui. Tá certo? Como eu não estou aqui para levantar bandeiras, nem a favor de impeachment, nem a favor de intervenção militar, nem a favor da continuidade da Dilma no poder, nem a favor de coisíssima nenhuma. Eu posso tomar posição, mas só depois que eu compreender o que está acontecendo, porque tomar posição perante o que não está acontecendo é coisa de palhaço, e eu não pretendo fazer isso. Então, eu primeiro me dedico a tentar compreender. Né? E no fim, se for necessário, tomar uma posição, dar uma opinião, uma coisa assim. Mas essa breve análise que eu fiz nesse artigo, ela é precedida de outras considerações que eu não cheguei a escrever e nem vai haver, nem creio que haja espaço no jornal para explicar essas coisas, mas que aqui são perfeitamente cabíveis porque elas dão continuidade a outras análises que eu já fiz aqui. Por exemplo, isso que eu vou dizer aqui tem muito a ver com as aulas que eu dei sobre o Kant. Então, para introduzir esse problema, eu tenho que começar dizendo para você que na França existe um historiador muito interessante chamado Marcel Gauchy, que escreveu uma obra em 4 volumes chamada L'Avènement de la Démocratie, O Advento da Democracia. E a tese fundamental, que ele sustenta muitíssimo bem, é que a coisa característica da democracia moderna é justamente o caráter dito laico do Estado. Isto é universal. Tá certo? E o que quer dizer esse caráter laico? Quer dizer que você não tem mais uma autoridade espiritual que influencie o Estado desde cima, que exerça sobre ele uma influência limitadora, moderadora ou disciplinadora. Isso não existe mais. E, portanto, o Estado acaba sendo ele próprio a incorporação da única autoridade espiritual concebível. E ele diz que isso começa precisamente com a Reforma Protestante. E você não pode esquecer que Lutero foi um contemporâneo de Maquiavel. E existem várias ideias deles que, partindo de premissas completamente diferentes, levam à mesma conclusão prática, não teórica. leva aos mesmos resultados, por assim dizer. Lutero propunha que entre o homem e Deus não existe mediação. Quer dizer, não existe um clero que seja o mediador, que tenha as chaves do reino. São Pedro tem as chaves dos dois reinos, né? Ele disse, isso aí não existe. Tudo se decide, vamos dizer, entre Deus e a intimidade de cada pessoa, sem nenhum mediador humano. É só Jesus Cristo que é o mediador. Tá certo? Bom, de fato, até aquela época existia a mediação era dada pelo clero. O que é o clero? O clero é um conjunto de pessoas que não exerce o poder diretamente, não ocupa cargos políticos, com raríssimas exceções, e que se especializou na vida espiritual. Eles são um sujeito que passa a vida inteira orando, fazendo jejum, estudando a Bíblia, né? Alguns recebendo revelações particulares, tendo experiências místicas, ou seja, são pessoas especializadas na vida espiritual. E, de repente, essas pessoas não podem mais nada, e cada cidadão, né, lê a Bíblia numa tradução muito mal feita, a tradução de Lutero é mal feita, tem até versículos faltantes, e imediatamente ele se torna ele próprio, né, o canal entre ele mesmo e Deus. Tá certo? Então, não existindo mais a autoridade do clero, o que acontece automaticamente? Bom, acontece que a sociedade não pode ser deixada para as traças, tem que existir alguma ordem pública, tem que existir leis, tem que existir uma constituição, um governo, uma administração, e alguém tem que tomar as decisões. Essas decisões, não sendo mais policiadas por uma autoridade espiritual externa, tá certo? Elas adquirem autonomia. No mesmo instante em que Lutero estava fazendo isto, Maquiavel estava propondo a teoria da razão de Estado, ou seja, aquilo que é necessário para a conservação e defesa da ordem pública é, por assim dizer, aquilo que mais tarde Kant chamaria um imperativo categórico, algo que tem que ser feito de qualquer jeito. Por exemplo, ali na Itália, bom, se nós não criarmos aqui um exército para defender o território, o inimigo vai acabar conosco, então a necessidade é incontrovertida, nós temos que fazer isso, e aquilo que é absolutamente necessário é evidentemente sancionado por Deus. Então, a razão de Estado se torna, vamos dizer, a única versão da vontade de Deus. E, portanto, o governante se torna ele também o portador da vontade divina, sem ser um mediador. Note bem, isso é importante, porque os reis, a partir daí, começam a afirmar que são reis por autoridade divina. Antes não era assim, antes eles eram, a autoridade divina lhes vinha, tá certo? Do fato de serem coroados e abençoados pela igreja. Então, a igreja lhes dava uma parte do mandato. Sempre houve uma teoria, para Filipe Belo acreditar nessa teoria, de que a sanção da igreja não era necessária, de que o rei era diretamente um emissário de Deus. Sempre houve essa teoria, mas até então não foi muito aplicado, mas a partir dessa época começa a ser aplicado. Então, o rei, ele não é um mediador, ele não é um profeta, tá certo? Ele não tem o dom divino de guiar as massas, mas ele tem a sua autoridade por direito divino. Então, sem ser um mediador, ele representa a vontade de Deus, tá certo? Então, a partir daí, essa ideia se espalha pela Europa, e praticamente todas as nações aceitam isto, né? É claro que os primeiros reis que fazem isso, eles mesmos assambarcam, usurpam o discurso profético, né? Por exemplo, na época das grandes navegações, todas as nações envolvidas nisso diziam que o seu objetivo era expandir a fé cristã. Alguns diziam isso até sinceramente, tá certo? Mas o fato é que o rei a essa altura não tinha que prestar satisfações a mais ninguém. Isso aí, então, ele representa, os planos dele representavam a vontade divina. Por quê? Porque eram planos que não tinham escapatória. A razão de Estado é, como é que diz, não tem saída. Você faz o que você tem de fazer. Então, na medida que você está agindo por uma necessidade, quer dizer, irrefutável, então você está, na verdade, você está, portanto, obedecendo a sentença divina, embora você não seja um profeta, embora você não tenha recebido nenhuma mensagem especial, nenhuma revelação. Então, você vê que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A destruição da classe mediadora, tá certo? E a transferência do papel de portador da vontade divina ao governante e ao rei, o qual, percebe, não tinha nenhum treinamento especial para isso. Os reis não eram monges, os reis não eram místicos, os reis não eram profetas, tá certo? E a maioria deles, até pela sua conduta pessoal, não eram nenhum exemplo de santidade, nem de moralidade elevada. Você veja, Luís XIV tinha 28 amantes. Isso era público e notório. Ainda havia alguma concessão ao clero nos países católicos, por na própria França. Então, o pregador Bossuet, Jacques Benigne Bossuet, ele passava pitos no rei durante os sermões e tal, mas não adiantava nada, o rei continuava fazendo exatamente a mesma coisa, porque aquilo era a opinião de um pregador, não era a pressão, vamos dizer, de uma autoridade espiritual. Mesmo porque a igreja da própria França, na época, tende a se tornar independente do Vaticano, cria-se a igreja galicana, que obedecia ao rei, coisa exatamente como na Inglaterra. Isso não chegou a se consolidar ao longo dos séculos. Na França foi uma época passageira, mas que existiu, existiu. Na Inglaterra, a separação ficou definitiva, o rei passa a ser o chefe da igreja local e assim por diante. Essas tendências existiam em toda a Europa, tá certo? E este período onde nasce, então, vamos dizer, a supressão onde aparece a supressão do clero como mediador entre Deus e os governantes, e aparece ao mesmo tempo a ideia da razão de Estado, as duas coisas são exatamente contemporâneas. Isto é o nascimento do Estado moderno. E a partir daí, inclusive, a palavra Estado começa a ser usada a partir daí. A ideia da razão. O Estado nasce junto com a razão de Estado. E, automaticamente, se o rei, incorpora então a vontade divina, então o Estado que ele governa é divino. Então a divinização do Estado vem junto com o Estado e vem junto com a razão de Estado. Um pouco mais adiante, quando surge a revolta contra os reis, já no século XVIII, ela vem legitimada não pela ideia de um retorno, vamos dizer, à mediação, mas como uma consequência lógica que se deveria tirar da ruptura com o clero. Ou seja, o clero já não é necessário, não é preciso a mediação, mas o rei também não é necessário. Por quê? Porque cada um é senhor de si, cada um presta satisfação a Deus no íntimo da sua alma e ninguém sabe o que está se passando lá dentro. Então, é a total autonomia do ser humano em relação à lei divina, que ele pode interpretar como ele quiser, ou que ele também tem o direito de ignorar. Então, a ideia iluminista, bem expressa por Kant, de que o homem tem que ser autônomo, de que ele cria a sua própria lei de acordo com os imperativos categóricos da sua própria razão, ela, por assim dizer, ela tira contra os reis uma consequência que já estava embutida na própria ideia do direito divino dos reis. Então, é o direito divino dos reis, que não é divino de maneira alguma, ele passa a ser o direito, vamos dizer, absoluto de cada ser humano, do indivíduo humano. E isso aí é o nascimento da democracia moderna. Tá certo? Mas acontece o seguinte: esse pessoal do iluminismo, eles todos gostavam de pensar assim, em termos sempre muito abstratos e muito gerais. E quando se derrubava o establishment monárquico e se instituía um regime democrático, eles diziam assim: o homem se libertou e agora o homem é o senhor do seu destino. Eu digo, mas peraí, que homem? Hã? Que homem, cara pálida? Hã? Todos os homens? Não, evidentemente, só alguns. Então, automaticamente, se identifica como uma libertação da humanidade, a transferência do poder a um determinado grupo, que não reivindica um direito divino, mas que representa agora a razão humana e com isso tem todo o poder, até mais do que os governantes de direito divino. Você não pode esquecer que Luís XIV, quando quis formar um exército, que seria o maior exército da Europa, que tinha 144 mil pessoas, veja, um exército de 144 mil pessoas era o maior da Europa. Ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade, pedindo pelo amor de Deus para que as pessoas se alistassem. E a Revolução Francesa, em um dia, decreta o alistamento militar obrigatório e cria um exército 10 vezes maior do que esse. Seguem-se depois as guerras napoleônicas, tudo na base do recrutamento militar obrigatório, e os exércitos vão crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Ao mesmo tempo, é claro que, ao longo desse processo, as regras da guerra vão mudando. A própria noção, por exemplo, de campo de batalha, que existia, essa ideia existia no tempo do feudalismo, onde cada senhor de terras tinha lá o seu exército. O exército era assim, era constituído eminentemente de nobres, só quem tinha obrigação de ir para a guerra eram os nobres, então numa situação de perigo, um nobre mais importante, ou o rei, convocava os nobres, que então vinham com suas armaduras e suas tropas, com alguns vassalos voluntários sempre, e com isso se formava um exército que não tinha unidade nenhuma, que era um saco de gato, porque eram 1000 tropas diferentes, falando línguas diferentes, leais a senhores diferentes, Então vocês imaginam, no tempo das cruzadas, o caos que isso pode ter sido, tá certo? Quando vem as monarquias nacionais, o direito divino dos reis, então se formam os exércitos nacionais profissionais, agora pagos com o dinheiro do imposto, Então você vê que em outras circunstâncias os exércitos não eram pagos, os nobres entravam na guerra com a promessa de que se ganhasse ele pegava um pedaço das terras do inimigo e pronto, acabou. Isso era tudo o que ele ia ganhar com a coisa. Agora, de repente, você forma imensos exércitos nacionais e você precisa de dinheiro para pagá-los. O que acontece, então, começa o endividamento dos governos nacionais com os banqueiros internacionais, os quais, então, passam a exercer uma influência política tremenda. Então, você imagina a posição de um rei cujos exércitos voltam da guerra, às vezes derrotados, esfomeados, revoltados e ávidos por dinheiro, e ele não tem dinheiro para pagar. Então ele fará qualquer coisa que o banqueiro queira, deseje, em troca do dinheiro. Porém, até essa época dos reis ainda havia a noção herdada do tempo do feudalismo de que a guerra era uma atividade especializada, que só devia envolver um determinado tipo de pessoas que tinham para isso a vocação individual. Não é isso? Então, a guerra não devia envolver as populações civis, isso geralmente se travava num campo, por isso não é um campo de batalha. Não é isso? Com o advento do Estado moderno, da democracia moderna, acaba o campo de batalha, e a guerra invade as cidades, e todo mundo está envolvido. E isto vai evoluindo até a noção da guerra total, que vem com Stalin, com Hitler, onde toda a sociedade é militarizada e obrigada a participar da guerra e a morrer junto com os soldados. Tá certo? Então, e a própria noção, vamos dizer, do exército profissional, ela é um engodo, porque uma parte está ganhando para lutar, e a outra parte está ganhando para lutar e talvez morrer, e a outra parte está pagando para lutar e morrer. Ou seja, o restante da população. Então, isto é o início da democracia moderna. Ora, ao mesmo tempo, com a demolição da ideia da autoridade espiritual e a concentração da autoridade espiritual e moral no Estado, e o Estado gradativamente vai se tornando o juiz de todas as coisas. Ou seja, o Estado começa a legislar sobre tudo o que existe. Ele legisla sobre a economia, sobre a educação das crianças, sobre o casamento, sobre a convivência dos vizinhos, sobre a propriedade da terra, sobre tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Então tem um processo legisferante que hoje chega, vamos dizer, ao paroxismo de, por exemplo, aqui nos Estados Unidos são parece que são 8 milhões de leis tributárias, né? É claro que é uma coisa inabarcável e todo mundo está fora da lei, sem saber. Tá certo? E a qualquer momento você é sujeito a ser preso por ter cometido um delito que você ignora por completo. Então, isto é a democracia, gente, né? Não é a tirania, né? Ora, quando aparece o totalitarismo não faz senão tirar as consequências de um processo que já vinha desde o tempo de Maquiavel e Lutero. É? Ou seja, a razão de Estado, que agora passa a ser, vamos dizer, com os comunistas, a razão da classe proletária, e com o nazismo, as razões da raça alemã, torna-se a única autoridade concebível. É? Isto não chega, esse processo não chega a se consumar nas democracias só porque, por um motivo muito simples, o que correspondia à antiga autoridade do clero nos Estados Unidos é dividida por toda a sociedade. A sociedade é enormemente religiosa, tá certo? Onde o clero, em princípio, não tem nenhuma autoridade espiritual em especial, mas a pressão da sociedade, profundamente imbuída da moral religiosa, continua significando alguma coisa, por isso mesmo os candidatos a todos os cargos têm de fazer de conta que eles são muito cristãos, né? E aparecer no culto pelo menos uma vez por ano. Todos eles fazem isso, tá certo? Então, vamos dizer, a pressão da sociedade exerce nos Estados Unidos uma função análoga, não similar, mas análoga à do clero na Idade Média. Mas é evidente que é uma pressão difusa, não é organizada, então não chega a ser uma autoridade, é apenas uma influência. Tá certo? Se um presidente dos Estados Unidos quiser fazer tudo ao contrário do que recomenda a moral cristã, ele fará, contanto que ele consiga maquiar um pouco a coisa e que ele tenha a seu favor o aparato de maquiagem que é a mídia. Não é isso? Então, esse confronto, vamos dizer, de um Estado laico ou ateu com uma sociedade religiosa que acontece nos Estados Unidos impede que o último capítulo, que é a transformação da democracia em totalitarismos, se consuma nos Estados Unidos. Mas agora está se consumando. Mas é um processo que você vê que é inevitável. A partir da desaparição da autoridade espiritual como tal, vamos dizer, a divinização do Estado e o advento do totalitarismo eram absolutamente inevitáveis. Né? Isso tudo foi um processo muito rápido. Aí você vê que para chegar até a razão do Estado, decorreram desde a fundação do cristianismo 1.500 anos. Mas, para que as monarquias nacionais se transformassem em nações revolucionárias, tá certo? E a democracia se transformasse em totalitarismo, foram 5 séculos no total, e a transformação, vamos dizer, das monarquias nacionais, das democracias em totalitarismo, foram menos de 100 anos. Então, aí, a sentença profética do Jorge Bernanos: a democracia não é o contrário da ditadura, ela é a causa da ditadura. Então, isto é um problema que não tem solução. Porque se nós dissermos, então temos que restaurar a autoridade espiritual, o clero, etc, etc. De que clero? O clero hoje foi praticamente todo engolido pelo processo revolucionário ao qual ele serve. Ou seja, ele serve também à divinização do Estado. E aqueles que resistem a isso são grupos pequenos que pretendem continuar fiéis à doutrina católica, mas que não estão analisando a coisa desta maneira. Eles nem estão percebendo esse processo. Eles simplesmente ficam escandalizados com mudanças na missa, mudanças de discurso, etc, etc. Agora já apareceu até o Papa interpretando a multiplicação dos pães como Leonardo Boff. Não, Jesus não multiplicou os pães. Ele ensinou as pessoas a dividirem as suas propriedades. Chegamos a isso, né? Então, este processo, eu não creio que ele tenha, vamos dizer, uma solução completa. O que pode haver é alguma resistência, que pode ser ou apenas a resistência moral e simbólica desses grupos tradicionalistas, ou pode ser talvez uma resistência mais esclarecida, que compreenda o processo e compreenda, sobretudo, a dificuldade ou quase impossibilidade de revertê-lo. Mas ainda existe um outro fator agravante. Quando cai o clero, ele é substituído, em primeiro lugar, pelos reis. Quer dizer, a aliança de Lutero com os príncipes alemães contra a massa popular não é coincidência. Porque agora, ou não existe autoridade, não tem autoridade espiritual. Então, ou não tem autoridade nenhuma, ou a autoridade espiritual fica incorporada no poder real. Não tem saída. É? E Lutero viu que seria, bom, agora ou é o caos, ou nós aceitamos a autoridade dos príncipes. Porque nesse sentido foi até realista. Né? Então, a autoridade dos reis é contestada, é derrubada no século XVIII pela autoridade do quê? Dos intelectuais, dos philosophes, dos doutrinários do iluminismo e da Revolução Francesa, numa época em que justamente começa a aparecer a imprensa popular que nós hoje conhecemos. Quer dizer, claro que a invenção da imprensa remonta a séculos antes com Gutenberg, mas a invenção dos jornais, revistas, etc., é século XVIII. E esse novo instrumento, então, permite que a opinião dessas pessoas, que são formadores de opinião, se dissemine muito rapidamente. E esta classe se torna, então, a portadora da autoridade e já não é mais o rei. Né? Então, é a autoridade dos intelectuais, dos formadores de opinião, que, por sua vez, criam a classe política, tá certo? E orientam moralmente ou imoralmente, se quiserem, o governo. Durante o século XIX se forma então a ideia da cultura superior universitária. Nessas pessoas todas, a classe dos intelectuais vai sendo absorvida pela universidade, você tem então uma camada de intelectuais de primeiríssima ordem, que constitui a classe científica, a casta literária e assim por diante, e este pessoal então agora é incorporação da autoridade moral. Acontece que, por onde essas pessoas exercem a sua autoridade moral? Somente pela mídia. Quer dizer, um professor que explica uma teoria dentro da universidade, ele alcança o quê? 20, 30 pessoas. Isso não se transformará, vamos dizer, em crença geral, sem o auxílio da mídia. Então existe a fábrica midiática dos prestígios científicos, né? Que evidentemente não corresponde a hierarquia, vamos dizer, da verdadeira importância das descobertas científicas ou das teorias filosóficas. Se você pode ver, por exemplo, que o Sartre, que é apenas um palpiteiro, ele tem uma fama internacional muito maior do que a do Xavier Zubiri, que é, como filósofo, é 1 bilhão de vezes melhor. Tá certo? Então isso quer dizer que, sobretudo a partir do pós-guerra, a mídia começa a criar os seus próprios ídolos intelectuais. Mas, ora, quem nomeia os ídolos intelectuais, né, é a verdadeira fonte da autoridade moral. Né? E hoje você vê que as condutas humanas são eminentemente humanas, seja dos políticos, seja dos empresários, seja dos atores, né, seja do cidadão comum, é julgada eminentemente pela mídia. Isto é, por jornalistas e publicitários. Agora eu pergunto, que treinamento especializado em matéria espiritual, moral, tem essa gente? Tem exatamente o contrário. Isso é um bando de drogado, de putanheiro, de sem vergonha, você está entendendo? E esses hoje são autoridade moral. Você vê, e aqui nos Estados Unidos isso é tão claro, que a todo momento você vê aparecer na mídia, na televisão, nos jornais, perguntas do seguinte tipo: Fulano cruzou a linha? Isso quer dizer, ele foi além do que é permitido? Pronto, agora com o Trump, todo mundo está perguntando, o Trump cruzou a linha? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas o julgamento moral da conduta do homem é feito pela mídia. Né? Então, vocês imaginem, transponham isso para o Brasil, você veja a redação do Globo, da Folha de São Paulo, diz que estes são os seus sacerdotes. Né? Estes são os seus guias morais. Né? E até, vamos dizer, os sacerdotes, os padres, pastores, etc., para eles terem alguma relevância pública, eles têm que passar por esse filtro. Se eles não agradarem a mídia, ninguém fala deles. A não ser, evidentemente, que seja um tremendo cara de pau como eu, tá certo? Que abre espaço no meio da mídia, se gosta ou não gosta, né? As pessoas vão me ouvir mais do que estão ouvindo vocês. Então, mas eu sou um intelectual de tipo antigo, tá certo? Anterior até o século XVIII, e eu inventei um jeito de furar o esquema da mídia. Eu não preciso do seu beneplácito, né? Quando, por exemplo, eu perdi meu emprego no Globo, o número dos meus leitores multiplicou por 10 em poucos meses. Então eu disse, olha, eu não preciso de vocês, se querem brigar comigo, vocês vão perder. Eu sei fazer essas coisas, eu sou profissional da área e vocês são apenas principiantes. Vocês têm mais dinheiro, mas eu tenho mais recursos. Mas tipos assim são raríssimos. A quase totalidade dos intelectuais, inclusive os melhores, depende do beneplácito da mídia. E se a mídia ficar contra eles, eles ficam aterrorizados. É? São todos assim. Você vê, o que que matou o Paulo Francis? O Paulo Francis, ele sempre foi um cara dependente da aprovação dos seus ex-colegas comunistas da mídia e do show business. A hora que todos se voltaram contra ele, e ainda veio o governo com a pressão de um processo de 100 milhões de dólares, mas morreu, pô. É? O que que acabou com o Zé Guilherme Melchior? É? Tristeza de ser continuamente boicotado. Por quê? Ele foi boicotado por pessoas que ele não considerava inimigas, mas que ele considerava amigos, dos quais ele esperava compreensão, auxílio, amizade, etc, etc. Por que que o mesmo não acontece comigo? Porque eu não considero nenhum desses meu amigo, eu não quero a aprovação dele. Se algum dia um deles me elogiar, eu vou morrer de vergonha, tá certo? E o meu lema, você já sabe qual que é, o que que eu vim aqui fazer, tá certo? Então, eu não estou esperando que ninguém me aplaude, eu só quero que as coisas deem certo, né? Se der certo, então, pouco importa se gostar ou não, eu vou morrer feliz. Falar, olha, eu fiz toda a porcaria que eu queria, né? Deu tudo certo. Está todo mundo bravo, mas e daí? Esse não é o problema. Mas a formação da minha vida foi muito diferente da formação de todos esses caras. Eu fui treinado ao longo de toda a minha vida para fazer isso. E eles não, eles foram treinados para ser, vamos dizer, intelectuais da mídia. Né? Então, ali está a vida deles. E se eles fracassam ali, então o fracasso é total. Então, nos anos 70, eu escrevi um estudo para um semanário com o nome de Imprensa e Cultura, mostrando que a ideia de uma cultura superior, cuja produção a mídia espelhava e divulgava, estava se invertendo. A mídia estava começando a criar os padrões para a cultura superior e ela se tornaria a forma suprema e única de cultura. E isso já aconteceu. Daí o que diz o Fernando Alves Cristóvão, crítico português, que cultura é o novo nome da propaganda. Então isso quer dizer que o que vocês entendem por cultura hoje é só propaganda, gente. Não é mais nada. E a classe jornalística, publicitária, de show business, se tornou o seu clero, os juízes da sua moralidade. Então, o que podemos fazer contra isso? Bom, podemos fazer muito se nos tornarmos verdadeiros intelectuais independentes. Ou seja, não precisa do beneplácito da mídia, abrimos o nosso próprio espaço, e falamos, quem quiser nos ouve, quem não quiser não ouve. Né? Se você aceitar isso e entra na briga, eu garanto que você vai ganhar. Porque tudo isso aí é um castelo de carta, tudo isso é uma bolha de sabão, é um jogo de aparências. Tá certo? Eles são, como diz o Mao Tse Tung, são todos tigres de papel e não há por que ter medo nenhum. Né? No dia que eu tiver medo de um João Roberto Marinho ou de um Otávio Frias Oliveira, eu entro na privada e eu mesmo puxo a descarga, tá entendendo? E vai acontecer que nem naquela historinha do Robert Crumb, nem os cocôs vão me aceitar lá embaixo. Bom, até os cocôs vão me desprezar. Tá certo? Então, eu acho que sempre se pode fazer muito contra isso, desde que você esteja consciente da sua posição. Agora, tudo depende de qual é o espelho moral no qual você se olha e do qual você espera a aprovação. Tudo depende disto. Se você diz, ah, bom, então meu espírito vai ser o clero, eu vou seguir o clero. Eu digo, você está vendo o que o Papa está falando? Hã? O Papa chega em público e desmente o milagre de Jesus Cristo assim com a maior cara de pau. Quer dizer, eu até ontem eu não achava que aquele sujeito era herético, mas agora eu estou dizendo que ele é. Hã? Então você tem um Papa herético, então é melhor não levar mais a sério. Hã? Não vamos aí fazer uma campanha contra o Papa, ou tentar derrubar o Papa. Deixa ele dizer o que quiser, assim, o Papa Francisco para mim não me interessa mais. O que ele disser ou deixar de dizer não tem importância. Então não há um clero para você seguir. Se você, ah, então eu vou no clero tradicionalista. O clero tradicionalista é um bando de coitadinhos que não está entendendo nada, está levando porrada tudo quanto é lado, fazem umas análises absolutamente ridículas, tá certo? E estão aí assim como o peru de Natal, você está entendendo? Para ser sacrificado, morrer no fim. Então, meu filho. Nós podemos nos inspirar no antigo clero. Nós temos todo 2 milênios de tradição, né, que podem nos inspirar. Nós podemos nos inspirar em parte no exemplo da sociedade americana, quer dizer, um povo religioso que oferece uma resistência a um Estado leigo ou ateu. Nós podemos nos inspirar em tudo aquilo que nós aprendemos. Só o seguinte, não há mais espelho, né? Não tem mais espelho. E, de certo modo, a profecia de Lutero se cumpriu. E o clero sumiu e não tem mais o mediador. Existe o mediador sacramental, isso é importante. Isso quer dizer que quando o padre passa a comunhão, é Jesus Cristo que está ali. Então isso está valendo. Mas quando o padre abre a boca para falar, não é mais Jesus Cristo, é ele, o Zé Mané, Padre Zé Mané, está entendendo? Padre Zé Mané de Oliveira e Silva. Né? Então. Você não tem mais, por assim dizer, o magistério. Na hora que o magistério, que é representado pelo Papa, chega lá e diz que dá uma interpretação bofiana do milagre da multiplicação dos pães, você vai pedir orientação moral para ele? Você não pode mais, não é que a gente não queira. Né? Você não pensa que eu estou feliz de dizer isso do Papa? Não, isso é uma desgraça, isso é uma tragédia, tá entendendo? E eu, para não ficar com muita raiva do Papa, o que eu faço? Eu não presto atenção no que ele está falando. Eu faço de conta que eu não sei quem é o Papa. Né? Se me perguntaram, o mandato dele é válido ou não é válido, eu falo, se a solução desse problema dependesse de mim, a igreja estaria lascada. Tá certo? Então eu não vou resolver esse problema, não vou dar palpite a esse respeito, eu vou simplesmente buscar uma orientação naquilo que a história nos legou. Não é isso? Então, tudo que nós fizermos daqui para dentro terá que ser um arranjo. Vamos dizer, de indivíduos que são átomos soltos, que reconhecem que não podem se guiar a si mesmos e que imploram pelo guiamento do Espírito Santo sem ter a menor certeza de que vão recebê-lo. Daí é aquela prece que eu inventei: Senhor, eu não sei o que é ser bom, mas o Senhor sabe, portanto, me faça ser bom sem eu saber, porque se eu souber, eu vou correr da palpite e vou estragar tudo. Então, que o bem passe por nós sem que a gente perceba. Você está continuamente pedindo, mas eu não tenho certeza de que o que você está fazendo é o bom, é o certo. Mas a gente continua pedindo. E, a esta altura, vamos dizer, para grandes males, grandes remédios, nessas situações de crise absoluta, é evidente que Deus abre as portas para outras novas modalidades, tá certo? De ação interior e exterior, que antes nem existiam. E nada nos proíbe de tentar essas novas modalidades. Quer dizer, nós estamos na situação que Lutero descreveu. Não tem mais autoridade espiritual. Ela sumiu. Pode ter um aqui, outro ali, você encontra um santo aqui, um monge ali, pode ser. Tá certo? Mas se você encontrar um santo ou um monge, ele vai poder te orientar em todas as coisas. Pois você encontra o Padre Pio. E você vai pedir para o Padre Pio uma orientação sobre a política brasileira? Não tem como fazer. Ele pode te dar orientação muito geral, mas na situação específica em que você está, você mesmo vai ter que achar, você vai ter que orar 24 horas por dia, pedindo a inspiração do Espírito Santo, o guiamento do Espírito Santo, sem ter a certeza de que aquilo que você está fazendo é em nome do Espírito Santo. Portanto, você não pode falar também em nome de ninguém, só em seu próprio nome. Mas eu acho que nós temos que ter a coragem de fazer isso. Olha, eu não sou ninguém, eu não represento a igreja, eu não represento nada além de mim mesmo. Mas está me parecendo que as coisas são assim e assado. É isso que eu tenho feito, porque é isso que eu acho que é a última coisa que resta a fazer. Mas, como vocês têm visto, essa coisa às vezes funciona. Não é isso? Com, vamos dizer, o efeito colateral de que às vezes os resultados que nós obtemos, eles não estão ao alcance do nosso controle. Eu não tenho a menor dúvida de que eu acendi um monte de estopins aí e eles começaram a explodir. Mas eu não controlo a explosão. Nada impede que esta revolta antipetista, anticomunista, vire amanhã uma ditadura militar que vai ser outro pesadelo. Nada impede. Eu não posso impedir que isso aconteça. Tá certo? Eu não posso impedir que apareça meia dúzia de patriotas batendo no peito, né? E se achando tão iluminados quanto os petistas se achavam 20 anos atrás. Os militares que tomaram o poder em 1964, eles estavam seguros de que eles eram iluminados, de que eles pensavam melhores do que os civis e que, na verdade, só eles eram honestos. Eles desconfiavam de todo mundo, por isso mesmo ficaram no poder 20 anos, fizeram algumas coisas boas na esfera da economia, mas criaram, vamos dizer, a prostituição dos cargos universitários, abriram universidade em cada esquina, lotada de analfabeto, não fizeram nada contra o avanço da ideologia comunista, se omitiram completamente na luta cultural e, no fim, saíram de lá com o rabo entre as pernas, né? Então, não são tão iluminados quanto imaginavam. E esses que estão presentes agora também não são iluminados. Se fossem, deveriam ao menos perceber, né, isso que eles deixaram o tempo passar. Eles podiam ter agido de maneiras, vamos dizer, pacíficas, democráticas, 10 ou 15 anos atrás. Por exemplo, eu, na época, eu sugeria falar: quando alguém mentir contra as Forças Armadas, vocês o processem e ponham na cadeia. Se você fizer isso com 10 desses elementos da mídia, vocês acabam com essa campanha antimilitar. Basta isto. Eles não faziam, soltavam a notinha oficial que só eles mesmos liam, eles e suas mães, às vezes nem as mães, né? E não agiam absolutamente. Mas ficavam o tempo todo batendo no peito e dizendo que eles eram os grandes patriotas. Até acredito que são patriotas, só que isso não adianta nada se não é acompanhado de ações. No dia em que aquele bando de arruaceiros cercou oficiais octogenários e nonagenários na porta do clube militar e deu umas porradas na cara deles, o que aconteceu para esses caras? Eles estão livres até hoje. Ou seja, nem quando há uma agressão física, esses militares reagem. Não, então é assim, o exército, eles decidiram que o exército é o grande mudo. Essa é uma expressão que corrima no meio deles. O exército não fala nada, ele deixa tudo acontecer, ele fica mudo. Por que fica mudo? Ou porque não quer fazer nada mesmo, desistiu. Ou porque está esperando que as coisas se agravem até o ponto de tudo se tornar intolerável e eles terem que agir agora com total legitimidade. Só que se esperaram isso, então é claro, ninguém espera isso para fazer uma breve intervenção saneadora e restaurar a democracia. Não. Aí espera essa. Quem espera a situação chegar até este ponto é porque espera ter o poder total. Então, eu não sei o que se passa na cabeça dos militares, estou fazendo as hipóteses possíveis. Existe a hipótese da impotência, existe a hipótese da indiferença e existe a hipótese, vamos dizer, da ambição, vamos dizer, silenciosa. Só tem essas três hipóteses, não consigo conceber uma quarta. Por que que os militares nada fizeram até agora e por que que agora estão anunciando toda, não oficialmente, mas mandam oficiais da reserva ou civis dizer: a intervenção militar vem aí, intervenção militar vem aí. Só vejo essas três explicações possíveis. E das três, nenhuma me parece muito agradável. O mais agradável seria, vamos dizer, uma intervenção limitada, simplesmente para punir os criminosos, botá-los na cadeia e convocar novas eleições imediatamente. É isso. Então, em 64, se fizesse as eleições, conforme prometido, todo mundo sabia quem ia ganhar, é o Carlos Lacerda. Se fizer eleições agora, também todo mundo sabe quem vai ganhar, que é o Bolsonaro. Então, na época, alguns milicos cismaram com o Carlos Lacerda, achavam que não podia ser. Talvez alguns cismem com o Bolsonaro e digam que também não pode ser. Então, esta é a situação com a qual, vamos dizer, nos nos defrontamos. Eu dou explicações para que vocês não se iludam muito com o negócio de democracia. A democracia traz dentro de si, né, este veneno, que é a sua própria destruição. E geralmente ela dá aos povos, vamos dizer, um intervalo de sossego, de paz, de prosperidade. Mas, inevitavelmente, isso acaba levando à realização das tendências tirânicas que existem dentro da própria democracia. Então, isso quer dizer, a democracia só pode continuar existindo se ela for continuamente corrigida. Corrigida como? De maneiras absolutamente imprevisíveis. Você tem que raciocinar conforme a situação. Isso depende de que exista uma classe de intelectuais não comprometidos nem com o sistema, tá certo? Nem com o culto da democracia, nem com movimentos ditatoriais, nem com ideologias revolucionárias, tá certo? Mas estejam comprometidos somente, vamos dizer, com o que lhes pareça ser a verdade e o bem dentro da escala limitada com que podemos conceber essas coisas. Ou seja, não havendo autoridade espiritual, começa a funcionar o quê? O bom e velho apostolado leigo, que é o que teve de, se você quiser saber, é o que teve de melhor na Igreja Católica e Protestante durante o século XX. É dessas pessoas que tudo vai depender, desde que elas não queiram assumir o poder e desde que elas não busquem a proteção nem mesmo da própria Igreja como instituição. Vamos ver, uns meses atrás, eu fui levado a me colocar num confronto direto com a CNBB. Né? E pior, ganhei o confronto. Tapei a boca dos caras. Eles ficaram com medo. Né? Porque é o tal negócio, eu sei que você é e vi o que você fez. Eu sei que você é um comunista, que você é um colaborador do Foro de São Paulo, que você está excomungado e provo para você que mesmo pelo novo Código de Direito Canônico, você está excomungado de qualquer maneira. Não tem barriga me dói. Tá certo? Então, você tem essa elite de excomungados que agora pegaram aquele mosteiro lá de Friburgo, né? Eles estão se queixando do mosteiro ao Vaticano. Quer dizer, os excomungados querem tapar a boca dos católicos. Agora, esses católicos também, eles o mereceram, não moralmente. Moralmente são inatacáveis. E nem com relação à fé. Tá certo? Mas mereceram porque são burros. Não entendem, não entendem a direção do processo. É? Então, por exemplo, quanto desses padres, desses monges, etc., seriam capazes de prever, 30 anos atrás, o avanço islâmico? Se eu falava disso, os caras me olhavam como se eu tivesse saído do Pinel. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E não gostam de quem... Quando você não sabe, você não gosta de quem sabe, meu Deus do céu, porque dá um tremendo complexo de inferioridade, inteiramente justificado. Então, aquele parágrafo do livro dos Estratagemas Chineses, todos os males começam com um pequeno germe e eles vão crescendo. O sujeito é sábio, ele vê o pequeno germe e anuncia, fala, isso aí vai crescer, vai dar bode. Mas a maioria não, a maioria só vê o problema quando ele já está, assim, à plena luz do dia, fala, agora é tarde, agora não há mais o que fazer. A história está repleta dessas coisas, por quê? Os episódios em que o germe foi visto no devido tempo e sufocado, não entram para a história. Né? Esses são os gestos mais inteligentes da história humana, não entram para a história. Só entram os grandes desastres. Não é isso? Então, por exemplo, você imagina quando começou, vamos dizer, o movimento nazista na Alemanha. Não é isso? Como é que as pessoas encararam isto? Os soviéticos encararam da seguinte maneira: não, deixa esse louco fazer a revolução, mas ele, não é, ele é capaz de destruir tudo, mas ele não é capaz de governar. Então a gente vai, tudo que ele conquistar, a gente vai lá atrás e toma. Ele ganha, nós levamos. E com isso incentivaram o cara. Outros idiotas no mundo ocidental acham, não, esse é o cara que vai parar o comunismo. Eu digo, mas meu Deus do céu, era para dar um tiro na cabeça do sujeito antes que ele fizesse uma coisa ou a outra. É? É uma coisa muito simples. Quando fizeram o golpe contra o Hugo Chávez, Tiveram o Hugo Chávez prisioneiro por 24 horas e não deram nem um tirinho na cabeça dele. É? Devolveram o cara. Por iniciativa de quem? Do arcebispo. É? Quer dizer, esse arcebispo, ou ele era pró-comunista, ou era um imbecil completo, não tem uma terceira explicação. Então você vê, a coisa que mais falta na sociedade moderna, não só na brasileira falta completamente o que já alcançou proporções catastróficas, é uma camada de intelectuais capaz de entender as coisas, de explicar o que está acontecendo em tempo. Isso não quer dizer que nós sejamos ouvidos, mas pelo menos nem foram ouvidos. Bom, nossa parte nós fizemos. Eu estou consciente de que, com relação aos milicos, eu fiz a minha parte durante os anos 90. A minha mulher vivia dizendo, ela está aqui, ela diz, não adianta falar com esses caras. Eles não vão entender nada e não vão fazer nada. E ela tinha razão. E um dia chegou um oficial de alta patente na minha casa. Ele já estava desiludido com as Forças Armadas naquele tempo. Ele disse: não adianta você falar com o milico. Milico é tudo funcionário público, só pensa em aposentadoria. Eu fiquei ofendido. E tem gente que vai ficar ofendido de eu contar isso hoje. Mas ao longo do tempo a coisa se confirmou. Quer dizer que são 2 décadas de espera e de inação. E o pessoal fala, não, precisamos de intervenção militar. Eu digo, mas a coisa poderia ser resolvida sem intervenção nenhuma. Bastava 2 ou 3 pronunciamentos viris dos comandantes e pararia essa brincadeira no devido tempo. Bastaria meia dúzia de processos para botar esse desgraçado na cadeia, né? E parar a campanha antimilitar. Eles podiam ter feito, tem muitas coisas que eles podiam fazer, eu mesmo sugeri muitas. Né? Naquele tempo eu vi que os militares não sabiam sequer dar uma entrevista. Então eu disse assim, tem entrevista, você só dá por escrito. E pede cópia assinada para o repórter. Que daí se ele não publicar, você publica e você o desmascara. Não se fala com o repórter. Nenhum é digno de confiança. Nenhum, nenhum, nenhum. Ele vai torcer o que você disse de qualquer maneira. Isso. Quando for dar uma entrevista ao vivo na televisão, vá lá disposto a envergonhar os caras, a humilhá-los. Porque ou você os humilha, ou eles vão humilhar você. Não espere ser tratado com urbanidade e respeito. Isso não existe. É? Não existe para você, como não existe para nenhuma pessoa pela qual a mídia antipatize. Eu lembro quando uma vez fizeram uma entrevista com o Zé Guilherme Melchior e, para constrangê-lo, perguntaram: Melchior, como é a sua vida sexual? Faz essa pergunta para mim. Você quer mesmo saber? Eu vou mostrar para você. É assim, ó. É assim que se faz, ué. Você não quer saber? É? Porque está interessado em participar dela? Agora. Primeiro que eu amo muito educado. Não, eu não vim aqui para falar disso, etc, etc. Saiu de cabeça baixa. Não aceite isso nunca na sua vida, pô. Mas os milicos não sabiam nem isso. Eles estavam na época assim, quando aparecia um repórter para entrevistar um oficial, o oficial se derretia. E agora vai aparecer na mídia. E vocês estão totalmente despreparados para lidar com essas serpentes, meu Deus do céu. É? E eu dizia isso e o pessoal achava que era exagero. Vai ver hoje. Também o Foro de São Paulo também era exagero, era a teoria da conspiração, não existia. E agora eu digo, a guerra geral da América Latina contra o Brasil também é teoria da conspiração. Imagina, o exército da Bolívia, nós cuidamos disso com um sopro. E você tem ideia das conversações entre Bolívia, Argentina, Venezuela, Cuba, que estão se desenrolando nesse sentido, não agora, há muitos anos. Tudo pronto para atacar o Brasil de um momento para outro. E vocês esperaram que a coisa chegasse a esse ponto, quando podia ter desmantelado o Foro de São Paulo, ver, no mínimo em 2005, quando houve o 15º aniversário e o Lula fez aqueles 2 discursos, confessando que eles tramavam o governo dos seus países uns com os outros, sem a população saber, sem o Congresso saber, sem as Forças Armadas saber. Nesta hora, era para destituir o cara, evidentemente. Era para prender os desgraçados. Hã? Então, deixaram passar essa oportunidade, outra, outra, outra, outra, até a coisa chegar, vamos dizer, a uma ameaça de guerra, que não é guerra civil. O pessoal fala guerra civil, fala, o Brasil não vai ter guerra civil. O Brasil tem caçado de coelho, porque se só um lado tem arma, o outro não tem. Não existe guerra, né? Entre, né, o lobo e o cordeiro não tem guerra, pô. É agressão unilateral. Também lhes digo, quem foi que iniciou o desarmamento civil? Não foi o PT, não foram os tucanos, foram os milicos. Olha que bela ideia que tiveram, não é? Por quê? Então nós temos aqui os calibres que são de uso exclusivo das Forças Armadas. 38 para cima é tudo uso exclusivo. Coisa absurda, aqui nos Estados Unidos qualquer um compra um 44 Magnum, um 45, compra um Smith Wesson 500, que é o dobro do 44, né? Todo mundo pode ter. Mas do Brasil, vamos dizer, o espírito corporativo funcionou mais. De para que adiantou essa lei? Eles impediram os terroristas de ter arma. De quando o terrorista comprou arma em loja? Nunca. Eles contrabandeavam. Então, a pretexto de combater os terroristas, desarmaram as vítimas dos terroristas. Isso foi milico que fez. Nós devemos isso a eles e temos que cobrar deles. Vocês deram as armas para esta gente, porque agora eles estão no governo. Então, antes de você criticar os outros, conserte o seu próprio erro. É o que diz o I Ching. Você tem que castigar primeiro a sua cidade, a sua casa, a sua família, em vez de falar dos outros. Já viu algum milico chegar em público e dizer: nós cometemos um erro terrível ao desarmar a população? Nenhum. Algum disse: nós cometemos um erro terrível em entregar as universidades para o pessoal da esquerda, graças à teoria da panela de pressão do general Gouveia? Nenhum. Nós cometemos um erro terrível de ficar no poder durante 20 anos e não produzir um filminho anticomunista que fosse para passar na Globo no horário nobre? Nenhum confessou. Querem consertar o Brasil? Consertem-se a si mesmos primeiro. Isto é obrigatório. Vamos dizer, a honra das Forças Armadas depende disto. Não existe honra em você bater no peito e ser vaidoso. Existe honra em você ser realista e humilde e consertar os seus primeiros erros primeiro. Os seus erros primeiro, os dos outros depois. Porque é aí que você ganha autoridade. Não é isso? Então, até alguém escreveu, não sei quem foi, uma menina escreveu: quem não desconfia de si mesmo não merece a confiança alheia. É coisa muito certa. Tá bom, então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Nós temos aqui 60 perguntas. Se eu conseguir responder 6, é muito. Então, começar por essa do Lucas Souza, que se refere à aula anterior. É possível fazer alguma análise a respeito das duas visões cosmológicas que eu expliquei na aula passada, com a intuição e a razão, no sentido expresso por Mário Ferreira dos Santos no livro Filosofia e Cosmovisão? Tenho a impressão de que a visão anancástica tende para a razão, necessidade de semelhança, dialógica para a intuição, contingência e diferença. Sim, se você usar essas palavras intuição e razão no sentido usado tanto pelo Mário Ferreira dos Santos como por Henri Bergson, ou seja, a razão como tendendo ao conhecimento das estruturas permanentes e da repetição, e a intuição como a percepção daquilo que é mutável e variado, e se você admitir que essas duas modalidades de conhecimento existem? Eu não admito isso de jeito nenhum. Para mim, não existe conhecimento racional, todo conhecimento é absolutamente intuitivo. Intuitivo quer dizer a percepção imediata de uma presença. Quando você faz um longo raciocínio, como é que você sabe que as primeiras premissas correspondem às últimas conclusões? É por um ato intuitivo. Portanto, o raciocínio é apenas, vamos dizer, o fluxo do raciocínio e não o conhecimento envolvido. O conhecimento é sempre intuitivo. Todo conhecimento é percepção de uma presença. Essa presença pode ser uma presença física, no caso você tem uma intuição sensível, ou pode ser a percepção, vamos dizer, de uma estrutura, ou das propriedades de uma figura geométrica. Tudo isso é percebido por intuição. Isto é que eu chamei há anos de intuicionismo radical. Não existem duas modalidades de conhecimento, racional e intuitivo. Isso é o que existe, uma diferença entre objetos de percepção. Quando você percebe, vamos dizer, a identidade permanente de uma estrutura, você está percebendo intuitivamente. Quando você percebe um fluxo, também está percebendo intuitivamente. Então, eu acho que isto é uma confusão que foi se sedimentando no pensamento moderno a ponto de virar um dogma. Existe a intuição e a razão, conhecimentos intuitivos e conhecimentos racionais. Eu duvido e faço pouco. Eu não consegui jamais ter um conhecimento racional. Quando eu faço um raciocínio, o que eu vou perceber é a identidade de duas proposições. E essa identidade, ou eu percebo num ato intuitivo instantâneo, ou não percebo nunca. Então, a razão, ela não é um modo de conhecimento. A razão constrói objetos que ela oferece à intuição. Quando você faz, por exemplo, vamos dizer, a demonstração de um teorema, a razão está construindo ali a figura e deduzindo as suas propriedades. Mas quando você percebe a identidade de uma coisa ou outra, é no ato intuitivo. Então, você não é obrigado a seguir a minha conclusão, mas a minha conclusão é esta. Não existe conhecimento que não seja intuitivo. E eu defino intuição não como uma modalidade especial ou irracional de conhecimento, apreensão pelo irracional, como diz o Jung, ou como percepção da mudança e percepção do elan vital, como dizia Bergson, nada disso. Para mim, tudo isso aí são apenas diferenças entre diferentes objetos. Tá certo? Eu defino intuição como percepção imediata de algo que está presente, seja presente fisicamente, seja presente na sua mente. Na sua mente pode ser através da imaginação, através do raciocínio, através da fantasia, do que você quer, mas alguma presença tem que ter. Tá certo? Então, se você disser que existe uma analogia entre essas duas apreensões do destino, a anancástica e a dialógica, com intuição e razão no sentido em que define uma referência, bom, existe essa analogia, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer nada porque não existe conhecimento racional. Tem aqui várias perguntas sobre essa questão dos militares, mas antes de responder, eu queria fazer a seguinte observação. É uma tendência normal do ser humano ele querer estar do lado do bem contra o mal e, portanto, ele tomar posição. Tá certo? E, bom, é uma tendência natural do ser humano. Só que essa tendência, se ela prevalece sobre o desejo do conhecimento da verdade, ela já é o mal encarnado. Se você quer estar do lado do bem, você não entendeu que o bem é a verdade. E a verdade acima de tudo, acima de qualquer coisa. Deus é a verdade, meu Deus do céu. Se não existe amor incondicional à verdade, então não existe boa intenção, não existe bom sentimento, não existe nada, é tudo mentira. Tá certo? Então, domar o nosso espírito para que ele busque primeiro a verdade, sem nenhuma pressa de você tomar posição, sem nenhuma pressa de você estar do lado do bem, entendeu? A busca da verdade já é o bem em si mesmo, ela já traz o bem. O bem e o belo e o verdadeiro são a mesma coisa, você tem que cavar isso até o fundo. Tá certo? Então, mas, sobretudo nos debates públicos, né, tem algumas coisas que nos revoltam e nós então supomos que a hipótese oposta é o bem. Mas as coisas não são sempre assim. Tá certo? Às vezes você tem que escolher dois males. Né? Eu acho que tudo no Brasil está se encaminhando para uma situação assim, onde ou você vai ter a ditadura comunista ou vai ter a ditadura militar, de novo. Isso aí para mim é que nem aqueles caras que querem voltar à Idade Média. De voltar à Idade Média para quê? Para daí você ter outro Renascimento, outra Revolução Francesa, outro socialismo, etc. Para que fazer tudo de novo, meu Deus do céu? Né? Não existe volta. Tá certo? Você pode se inspirar em elementos do passado desde que você os adapte às circunstâncias presentes. E de voltar a 64 para quê? Para você ter a guerrilha de novo, depois ter o movimento da redemocratização, eleger outro Fernando Collor de Mello, tirar o Fernando Collor de Mello. Né? Quer dizer, muitas vezes você vai olhar a história e ela parece aquele negócio que dizia na peça Quem Tem Medo de Virginia Woolf. É a história dos porcos espinhos no frio. Quando eles se afastam, eles sentem frio. Daí eles se ajuntam para se esquentar e um cutuca o outro, machuca o outro. Daí eles se afastam de novo, daí juntam de novo. Muitas vezes a história humana parece isso, quer dizer, uma oscilação permanente entre dois desconfortos. Não podemos esperar nada melhor. O nosso objetivo na vida não é construir um mundo melhor, nem uma sociedade melhor, nem um Brasil melhor. A única coisa que nós podemos fazer é melhorar nós mesmos e oferecer ao mundo em torno, à sociedade, um pouquinho do que a gente tenha. Tá certo? Não é, é menos importante, vamos dizer, você estar do lado certo do que você fazer as coisas certas. Mas, então, a gente sempre repara, vamos dizer, nas perguntas dos alunos, tem essa tendência a voltar ao instinto de tomada de posição. Eu confesso para vocês que na maior parte das questões públicas eu não sei qual é a minha posição. Em algumas eu sei porque aquelas eu estudei. E ali a coisa está clara demais. Mas, por exemplo, se eu sei que alguma coisa é altamente negativa, eu não quer dizer que eu saiba a solução daquilo, que eu tenho uma alternativa melhor. Não. Então, e também, quando você tem uma situação ruim, você pensa na alternativa. Bom, examine os aspectos negativos da alternativa também. Não custa fazer isso, é? E se você chegar e falar, olha, não, está tudo ruim. Bom, mas se está tudo ruim, isso não quer dizer que a sua vida tem que ser ruim. Você tem que fazer a sua vida verdadeira, autêntica e ser alguma coisa. Isso é o que é importante. Né? Não é o que você vai fazer, não é o resultado obtido que interessa. Interessa quem você é. Né? Já dizia Santo Tomás de Aquino, para agir é preciso ser. Então trate de ser alguma coisa primeiro. Isso é a única coisa que interessa na vida. Né? Onde você tem, onde é todo mundo querendo agir, mas as personalidades são... são fracas, são mal estruturadas, são moles, são influenciáveis, são volúveis. Tudo vai dar errado, gente. Nós precisamos aqui, eu sempre lembro do negócio do Goethe, é urgente ter paciência. Quanto pior a situação é, urgente, mais urgente você ter paciência. Né? Hoje mesmo eu estava assistindo um filme, que eu já assisti várias vezes, que é o Gettysburg, da última batalha de Gettysburg. E você vê aí, por que que o Sul perdeu a guerra? Ele perdeu a guerra porque o general Lee não aguentava mais guerra, ele queria não ganhar a guerra, ele queria acabar com a guerra. Ele fala, faz questão que essa seja a última batalha. Fala, perdeu. Entrou com esse espírito, ele estava muito velho, estava muito cansado, foi um dos grandes generais da história, teve vitórias absolutamente brilhantes, mas ele chegou no fim e estava cansado, ele disse, não aguento ver tanta gente morrer, quero acabar. Acabou. Quer dizer, não acabou em Gettysburg, ainda continuou 2 anos, mas ali já estava selado o destino. Então, você tem que, se é para entrar na guerra, você tem que entrar e falar, não, sabe quando a guerra vai acabar? Nunca. Eu vou passar até o meu último dia fazendo isto. Né? Aí sim, aí você tem a possibilidade de ganhar. Mas esse desespero de tomar uma atitude é sempre um mau conselheiro. Isso, então, quanto tempo nós precisamos para nos livrar desse descalabro petista? Eu faço a hipótese, vamos supor que nós precisamos de 40 anos. Mas está bem, eu não vou durar 40 anos, mas posso durar uns 30 no máximo, tá certo? Mas até o último dia eu vou estar fazendo a mesma coisa. Com PT ou sem PT, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Vocês têm que pensar assim também, tem que fazer assim, a sua vida uma coisa significativa que mereça ser lembrada, de maneira que a sua vida inspire e dê coragem aos outros, encoraje as pessoas, anime as pessoas. É só para isso que nós servimos, tá certo? O exemplo é a única coisa que fica. O resto, as suas ações, ó, todas vão para o buraco. As ações dos maiores homens, as ações dos homens mais inteligentes, geniais e corajosos, Napoleão, Lenin, César, todos foram embora. É? Quando a gente lembra dos caras, é por quê? Por causa de alguma coisa que eles fizeram? Não, porque tudo que eles fizeram foi desfeito. Mas por algum traço de personalidade que os valoriza de algum modo. Uns mais, outros menos, não é isso? Mas, vamos dizer, no próprio filme Gettysburg, o general Lee pergunta, o general Lee era muito cristão, muito devoto, e ele pergunta, bom, no fim, que importa quem vai ganhar ou quem vai perder? É isso que Deus vai nos perguntar no juízo final, se ganhou a guerra ou perdeu? Ele não vai perguntar isso. Mas ele pergunta, quem foi você? É? Então, este quem é a única realidade que existe. A personalidade humana é a única coisa que existe verdadeiramente. Tudo no mundo foi construído em torno disso. A realidade, o universo inteiro foi construído em torno disso. Mas, e pense sempre aquele negócio. Se existe uma única alma imortal, ela dura mais do que o universo físico. Então, ela é mais importante. Vinícius Burgos perguntou, olá professor, eu posso buscar orientação nos antigos ensinamentos da igreja? Mas pode e deve, são os únicos que existem no fim das contas. Né? Você tem o legado, vamos dizer, da filosofia antiga, que se incorpora nos ensinamentos da igreja e é passado para dentro, isso é o que existe. Francisco Augusto pergunta, a filosofia de Sartre não tem valor nenhum? A minha resposta é não. Sartre é absolutamente dispensável, exceto como figura histórica que exerceu uma certa influência, mas sempre foi, vamos dizer, um homem leviano, que mais um lançador de modas do que um filósofo de verdade. E se você quer, alguém me pergunta aqui, o que que eu... alguém pergunta o que que poderia ler a respeito disso? Jean-Paul Sartre, eu recomendo o livro do Thomas Molnar, M-O-L-N-A-R, filósofo húngaro que morou nos Estados Unidos. É um livro excelente, aliás, devastador sobre o Sartre. Heidegger não é a mesma coisa. Heidegger era um gênio filosófico, sem sombra de dúvida. Né? O que ele era um pouco vigarista, é o mesmo problema de Hegel. Mas é um livro que ele domina o material filosófico. Você lê a tese dele sobre Dan Scott, é um negócio do outro mundo. Entendeu? Ele era uma pessoa que tinha solidez intelectual, na verdade. Né? Mas na própria biografia você vê, ele é o sujeito de família católica que se converte ao protestantismo para poder arrumar emprego. Mas pronto, começa com isso. Né? Então ele não era católico a sério, não era protestante a sério. Quer dizer. Isso é, como é que se diz, não é tão grave assim, mas para um filósofo é grave, demonstra uma inconsistência muito grande. Depois também essa adesão dele ao nazismo mostra uma falta de discernimento absolutamente fantástica, quase inacreditável. E assim por diante. Samuel Montresol pergunta, o que o senhor acha de torcermos para o islamismo vencer? Eles são menos piores do que os comunistas e os globalistas, desde que nós paguemos a taxa dos infiéis. Falou, bom, esse é o tal negócio de tomar posição. É isso. Então, quando eu digo que o mundo atualmente ele se divide entre esses três grupos globalistas, eu não estou torcendo para nenhum deles. E nem acho que a palavra torcer faça sentido. É isso. Quer dizer, o que é o torcer? Se não, vamos dizer, um desejo subjetivo que não vai afetar nada na hora das coisas. A gente torcer não afeta nem sequer o resultado de uma partida de futebol. Quem decide é quem está lá jogando. Tá certo? Então, eu sugiro o seguinte, você não vai torcer para ninguém. Você vai observar tudo isto e entender que tudo isso é a marcha da insensatez, que é o próprio tecido da história. Tem que olhar tudo isso e dizer como Jesus Cristo, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Marcos Emanuel Andrade pergunta, se o origem do totalitarismo, Anna Arendt diz que a prática russa é mais avançada do que a nazista, em um particular. A arbitrariedade do terror não é determinada por diferenças raciais, e a aplicação do terror segundo a procedência socioeconômica de classe do indivíduo foi abandonada há tempos. de sorte que qualquer pessoa pode subitamente tornar-se vítima do terror policial. Ela tem toda a razão, quer dizer, a tecnologia soviética do totalitarismo era muito mais avançada do que a nazista. No nazismo, por exemplo, você tinha, no regime nazista, você tinha 6 serviços secretos, um permanentemente boicotando o outro. Não era um negócio unificado, em bloco, como na União Soviética. Você tinha 2, e eles não se boicotavam. Você tinha a KGB, você tinha o GRU, o Serviço Secreto Militar. Eles não se boicotavam, a outra operava em áreas separadas, de maneira que o governo realizou ali a noção de totalitarismo muito mais perfeitamente do que na Alemanha. Na Alemanha você tinha líderes políticos que faziam parte do ministério do Hitler e que tinha o seu feudo particular, nem o Hitler dava palpite. Hermann Göring era um senhor feudal. Hitler tinha medo de mexer na área do Hermann Göring. Então, isso não é, essa é uma ditadura sangrenta, mas não é um totalitarismo. É um projeto de totalitarismo que jamais se cumpriu. O projeto totalitário implica o controle total da sociedade, coisa que Hitler jamais chegou a ter, embora quisesse. Quer dizer, Hitler morreu se queixando de que ele não mandava nada naquela porcaria. Então, ao passo que, se você estudar, vamos dizer, a história da KGB, você vê que nunca existiu uma organização que controlasse a sociedade de uma maneira mais total e abrangente. A KGB só não controlava uma coisa, a economia, porque a economia soviética era um caos que ninguém podia controlar. Mas, pelo aspecto policial repressivo, a KGB realmente mandava e desmandava. Então, a Ana Arendt tem razão. Esses caras construíram um totalitarismo muito mais funcional do que o nazista. Tiago Rosserini pergunta: alta demanda por livros de autores fora do establishment literário, ao mesmo tempo o fracasso retumbando da novela Babilônia, da Rede Globo. Como você analisa esse fato? Acredito que se façam concomitantes? É claro que são. Você veja, esse negócio da hegemonia cultural, esse pessoal do PT dispôs da PT não, é o comum no petismo, é um complexo de coisas. Dominou a cultura brasileira durante 40 anos, sem ter uma única voz discordante. Quando apareceu o meu livro Imbecil Coletivo, era um negócio tão fora, mas tão fora do esquema, que eles não chegavam a entender. Alguns não ficavam nem bravos porque não chegou a entender. O que esse cara está querendo? Essa é outra linguagem, ele está falando linguagem do planeta Marte, entendeu? Né? Mas eu sabia que essa hegemonia, ela era baseada, vamos dizer, num controle apenas superficial da sociedade. Eles dominavam, assim, órgãos de comunicação, dos quais, na mídia impressa, os da mídia impressa tinham um alcance muito pequeno. É o fenômeno de que o número de exemplares do jornal que se vende hoje no Brasil é o mesmo que se vendia em 1950. Quer dizer, em 50 você estava formando um público leitor. Agora que dizem que o analfabetismo acabou, não está vendendo um jornal a mais. Quer dizer, ninguém está lendo essa porcaria. Então, esse é um falso poder, esse é um prestígio interno. Um fala bem do outro, outro fala bem do um, mas ninguém volta a saber de nada. A televisão tem um pouco mais, vamos dizer, de influência, mas não direta. Ela tem influência mais no imaginário através das novelas. E aí se torna uma coisa mais séria. Porém, a influência no imaginário não é influência diretamente ideológica, é indiretamente. Toda história que você conta no sentido de fortalecer uma ideologia pode ser invertida. Você pode interpretar no sentido inverso. Então, a tal da arte engajada, ela funciona, mas a influência dela não é decisiva. Ela é uma coisa lenta, sutil, difusa e que precisa muito tempo para funcionar. E sobra, enfim, vamos dizer, a influência direta exercida nas universidades. Mas as universidades, evidentemente, só influenciam estudante. E estudante é um negro que está fora do processo produtivo, que não trabalha e que depende do papai e da mamãe. Então, o estudante tem um peso político muito pequeno. Né? Então, a conversa que dentro das universidades é tida como a expressão última da verdade, constitui-se de coisas que o povão nunca ouviu falar e que, se ouvir falar, ele não vai entender. E se entender, vai achar uma chatice. Então, O que aconteceu foi que, partindo dessa base, quer dizer, estudante, militância paga e mídia, eles tamparam a superfície da sociedade. Digo, mas o que está acontecendo aqui embaixo? O que que o povão está sentindo? Eles cortaram todos os meios de expressão política do povão. Não tem um partido que expressa as ideias do povo, você não tem um jornal que diga o que o povo quer ouvir, você não tem um canal de televisão que diga. Bom, então os sentimentos vão se acumulando de maneira muda e invisível. Mas eles estão lá. Então isso é um barril de pólvora. O que que era preciso fazer? Acender o pavio, só. Foi só acender o pavio, pronto, explodiu. Então quer dizer que a hegemonia é uma ilusão no fim das contas. Para você criar uma verdadeira hegemonia que vá até o fundo da sociedade, dá um trabalho miserável. Eu digo, mas nem o governo soviético conseguiu isso, meu Deus do céu. Nem o governo chinês conseguiu. Você vai ver o que está acontecendo agora. O governo chinês é onipotente, ele manda em tudo. Só que todo mundo está saindo do Partido Comunista. Né? Mais gente saiu do Partido Comunista nos últimos anos do que a totalidade, número total dos militantes comunistas da América Latina. Então, quer dizer, você pode impor uma hegemonia, mas não contra a natureza, não contra a ordem real das coisas. Isso funciona durante algum tempo, mas é ilusório. Se você pode, se você cria uma hegemonia, na base, o Gramsci estudou o Gramsci, sabe como fazer hegemonia, ocupação de espaço, etc. Se você conquistou a hegemonia, então, meu filho, trate de implantar uma ditadura comunista feroz o mais rápido possível, porque senão a hegemonia acaba. Acontece que o PT não tinha os meios armados para impor essa ditadura. Então o que aconteceu? Abortou. Passou o prazo. Foi uma gestação de 15 meses. Tá certo? Isso não pode funcionar, né? Quer dizer, se eu fosse um consultor do PT, eu teria dito isso para eles 10 anos atrás. Tu faz a ditadura comunista já, porque senão você não vai fazer nunca. Bom, mas aí tem o problema. Nós não podemos fazer a ditadura comunista porque nós precisamos do dinheiro dos banqueiros, inclusive banqueiros internacionais. Então nós vamos ter que fazer esse acordo com os banqueiros, né? Vamos ter que roubar junto com eles. Eu digo, bom, toda decisão que você toma tem consequências, tem um preço. Quer dizer, vocês se aliaram com os banqueiros, tá? Então vocês viraram a oligarquia. Então você não pode impedir que 50 anos de discurso contra a oligarquia que você fez se volte agora contra você, porque você virou a oligarquia. Era inevitável que isso acontecesse, pela lógica das ações deles. Né? Quer dizer, em história não existe o inevitável em si, mas existe uma acumulação de fatores que daí torna um determinado resultado dentro daquele quadro e praticamente inevitável. Assim como quando eu disse, é impossível deter a ascensão do PT. Né? Do mesmo modo, eu disse, é impossível deter a revolta popular contra o PT. Por quê? Porque foi acumulando, acumulando, acumulando, acumulando. Então, dentro, vamos dizer, da lei das probabilidades, chega uma hora de uma probabilidade de 99%. Podemos desprezar 1% que entrou no infinitesimal. Bom, acontece o seguinte, no Brasil ninguém se especializou em fazer esse tipo de previsão. No Brasil não existe ciência política, meu Deus do céu, é tudo empulhação. Ciência política no Brasil é você fazer, né, milhões de estatísticas que são sempre inconclusivas. Né? Então, não estudaram realmente, vamos dizer, a dialética da ação humana, da ação política. Eles não entendem nada disso. Né? Eu entendo o quê? Porque eu estou estudando, eu penso nisso há 40 anos, meu Deus do céu. Então, analisando, vamos dizer, as ações de um indivíduo, de um partido, a gente pode ver a lenta acumulação de fatores que criam daí uma inevitabilidade. Então você pode apostar, vai acontecer isto. Ah, aqui, alguém perguntou aqui. Maria Janaína pergunta qual livro refuta as ideias essenciais de Sartre e companhia. O livro do Thomas Molnar, chama Jean-Paul Sartre. Maria Delmita Casale pergunta, o que fazer se a CNBB está fazendo papel da igreja? E que muitos ouvem como se fosse a voz da igreja. Até pouco tempo atrás acreditava em tudo. O que tem que fazer? Tem que denunciar esses caras em público, como fez aquele rapaz. Vocês estão excomungados, cala a boca, burro. Você não é arcebispo coisíssima nenhuma, você não é nenhum membro da igreja, está excomungado, cala a boca. Não é para ter respeito nenhum. Se não fizer isso, eles vão continuar com esse papel. Você não vê agora o homem da CNBB dizendo, não, temos que ir com cuidado nessa coisa de impeachment. Veja, impeachment já é uma esmola. Porque a mulher foi eleita numa eleição obviamente fraudulenta. Mesmo que não tenha sido desviado um voto, o fato da apuração ser secreta já torna a eleição fraudulenta em si mesmo e acabou. Então, ela não é presidente, o Temer não é vice-presidente, tudo isso aí, vamos dizer, é evidentemente uma farsa. Pior, a Constituição brasileira diz o seguinte, que o poder do povo é soberano e ele se exerce, seja pelos seus representantes, seja diretamente. Ora, é evidente que o poder soberano exercido diretamente prevalece sobre aquele exercido indiretamente, porque é a ação direta do povo na eleição que constitui o representante. Então é como quando você dá uma procuração para o sujeito. Você dá uma procuração para ele, você é que toma as decisões. É? Você pode caçar aquela procuração a qualquer momento. Então, ora, a vontade direta do povo já foi expressa nas três maiores manifestações populares da nossa história e em 1.000 sondagens de opinião. Então, isso quer dizer o seguinte, que autoridade tem os representantes do povo? Nenhuma. Eles não são representantes mais. Né? O povo já expressou a sua decisão diretamente. Ele não precisa do representante para dizer o que ele acha. Né? Então, o que eu pergunto, a Constituição foi revogada? O exercício direto do poder pelo povo foi revogado? Agora só tem que ser o indireto? Você nomeou o cargo, você passa a ser escravo dele, tem que obedecer? Que estupidez é essa? Então, eu digo, perante a autoridade direta do povo, manifestada de maneira ostensiva, presidente não tem autoridade, vice-presidente não tem autoridade, ministro não tem autoridade, comando das Forças Armadas não tem autoridade, STF não tem autoridade. Ninguém tem autoridade. A autoridade emana da vontade popular, do consentimento popular. O povo já negou o consentimento. Não confiamos em ninguém. Tira todos esses caras. É muito simples. Agora, a pessoa diz, então se não tem mais as vias democráticas, nós temos que apostar na intervenção militar. Eu digo, por quê? Por quê? Milico é só mais um representante, é um empregado seu que você está pagando. Ele existe porque você consente que ele existe. Agora, se a massa popular se reúne em frente ao prédio dos ministérios, do executivo e do legislativo, cerca e não deixa mais ninguém entrar, e na hora que chegar lá o seu doutor, você diz, vai embora, você não é mais governo, como fizeram na Tailândia, pronto, acabou. É a soberania popular direta. Para que tem que esperar que venha um senador, que venha um general? Meu Deus do céu! Né? O poder popular está nas ruas. Né? É o que eu disse na primeira passeata. Né? Eu disse, o que Lenin não daria para ter uma massa dessa pelas costas dele, me seguindo? Ele falou, faria tudo. Ele nunca teve isso. E fez uma revolução sem isso. Né? Quer dizer, o pessoal está com uma revolução na mão e não percebe. Fizeram uma passeada, está todo mundo na rua, agora vai todo mundo para casa e espera aí que nós vamos ir caminhando até Brasília. Pelo amor de Deus. Quer dizer que não basta você ter o poder, precisa saber que tem. Por exemplo, se o pessoal todo se reúne na frente, digamos, do Congresso, todo mundo senta no chão, ou deita no chão, e diz aqui ninguém passa. E as Forças Armadas têm que escolher. Ou elas vêm aqui e nos matam, ou elas nos dão apoio e tiram esses vagabundos aí de dentro. Porque a entrar aqui eles não vão mais. Pronto, é coisa mais simples. É incruento. Não tem derramamento de sangue, não tem nada. Se todo mundo está dizendo, se tiver algum derramamento de sangue, será o meu sangue. Não vou derramar o de ninguém. É o processo que o Gandhi usou na Índia. O processo que usaram na Tailândia. O processo que usaram no Egito, meu Deus do céu. O povo fez isso. Daí vieram as Forças Armadas. O que, que as Forças Armadas fizeram? Aderir ao povo, evidentemente. Forças Armadas não vai sair fuzilando massas de população para manter a dona Dilma no poder. Não vai fazer isso. Então, em vez de esperar as Forças Armadas, eu falei, você força os militares à ação. Você começa a ação. Não é pedir a intervenção militar. Não. Nós vamos fazer intervenção. Daí vocês decidem que lado vocês estão. É uma coisa tão simples, já aconteceu 1.000 vezes na história. Por que não pode acontecer no Brasil? Mas o brasileiro é acomodado. Falo, não me parece. Depois dessas três passeatas, falo, não parece que seja acomodado. quem está acomodado são os líderes, porque às vezes não tem cabeça. Ou não acredita em si mesmo, ou não acredita no povo. Eu digo, mas se você não acredita na iniciativa popular, por que você está chamando o povo para ir para a rua? Então, se for preciso, vamos dizer, assumir a responsabilidade, você está instigando a rebelião? Estou instigando a rebelião, sim. Uma rebelião incruenta, mas é uma rebelião. Né? Resistência pacífica, mas tem que ser absolutamente intransigente. Fala, vocês não são mais do governo. Acabou, vão para casa. Não é pedir nada para ninguém. Quer dizer, que autoridade tem o Congresso para destituir esse governo? Ao qual ele já se vendeu mil vezes. Ele não tem mais. Tem que esvaziar o Congresso também. Tem que chegar na porta, não deixar ninguém entrar, falar, você não é mais deputado, você não é mais senador, vai embora para casa. Nós vamos fazer novas eleições. Qualquer Zé Mané pode constituir um governo provisório. As pessoas entenderam ainda isso. Por aclamação da massa. Qualquer um pode fazer. O Kim Kataguiri pode fazer, moleque aí de 12 anos de idade pode fazer, pô. Hã? Vai lá, Kim, faz isso, pô. Todo mundo vai te aplaudir. Hã? Gilvão Gomes pergunta, tenho observado um movimento cada vez mais crescente de pessoas sem esperança no futuro do Brasil. E decididamente planejando morar em outros países, especialmente o Canadá e os Estados Unidos. A pergunta é sensato ou covardia sair do Brasil? Movido pelo grande sentimento de desesperança, depressão e loucura. Bom, eu não sei, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas no que diz respeito a mim, a atitude que eu vou tomar, eu digo assim, se você quer vir para cá, para você estudar, evoluir e servir o Brasil, eu farei tudo por você. Se você quer vir aqui para ter uma vida mais bonita e mais confortável, meu filho, eu não te dou uma banana, eu não te dou uma casca de banana para você comer. Esta é a norma. Tá? Eu não vim para cá para ter uma vida mais confortável, mas para ter uma melhor posição estratégica para poder lutar pelo Brasil e ajudar o Brasil. Eu sempre me inspirei no ditado latino, bene fac locus ille quo natus est. Faz o bem à terra em que você nasceu. Eu deveria fazer um bem aqui também pelos Estados Unidos, que está me recebendo tão bem. Se eu puder fazer alguma coisa, eu faço, mas por enquanto não tenho competência. Mas pelo Brasil, eu tenho obrigação de fazer e estou fazendo. Eu vim aqui para isto, esta foi a minha ideia. Me ofereceram um emprego e eu falei, vou aproveitar para fazer isso, e estou fazendo. Se você quer vir aqui para ajudar o Brasil, eu ajudo você. Mas se você quer só porque está desconfortável, vai pentear macaco. Né? Então, eu acho que por hoje é só, não dá mais. Já fomos longe demais. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.